Chegando sucesso da gente, agora aguenta. Sou um cara à toa, mas eu amo você. Sei, não vale nada, mas adora me ver. Quando tá comigo, tá feliz e nunca quer ir embora. Pago pra levar de som do jeito que sou. Quando me escolheu, pagou o preço da dor. Se me vê com outra, ela grita, ela xinga, ela chora. Mas adora me ver. Quando tá comigo, tá feliz e nunca quer ir embora. Pago pra levar de som do jeito que sou. Quando me escolheu, pagou o preço da dor. Se me vê com outra, ela grita, ela xinga, ela chora. Me dando uma surra.